aconteceu. É o mundo novo que me apareceu. A imensa via que isso existia. O amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim, você, só você. Como é doce um beijo quando vem da sua boca. Você comigo. Como é doce um beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Vai voltar pra casa. Esperar, vigiar meu sono, me aconchegar. Ser minha alegria, minha estrela guia. Chorar comigo quando eu precisar. Cuida de quem, baby. Comigo. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo.